Onde quer que eu vá, eu firo alguém. Como resolver ou o que dizer, não sei também. Irmão urso, eu gostaria de poder tudo consertar, mas a solução eu não consigo achar. Meu irmão, magoei você. Você em mim acreditou e eu magoei você. Por tudo aquilo que escondi, a culpa não tem fim. Eu imploro alguém que, por favor, afaste a dor de mim. Saída não há da escuridão.